E agora é hora de língua portuguesa. Dicas fáceis para vocês. Em dicas fáceis da língua portuguesa de hoje, vamos tirar uma dúvida. Uma dúvida que muitas pessoas têm. Vamos analisar a seguinte frase. Talvez seja possível fazermos negócio. Talvez seja possível fazermos negócio. E olha, é muito comum a pessoa dizer seja, esteja, não é? Então a dica fácil da língua portuguesa de hoje é que os verbos ser e estar, quando são conjugados no presente do subjuntivo, são seja, esteja, certo? Então, o correto para se falar é talvez seja possível fazermos negócio. Talvez esteja na hora de aprendermos que não existe seja e nem esteja. Gostou da nossa dica fácil de hoje? Semana que vem tem mais. Até lá!